Ando buscando, pensando, encontrando uma forma de estar contigo toda hora. Quero te fazer minha senhora. E não se preocupe, vai ver como funciona. Você passa, te sigo, te olho, me faz tão bem. Com essa gata eu sou refém. Eu não te troco por mais ninguém. Prometo que essa noite você vai passar bem. Oh yeah. Já não aguento essa vontade de te fazer minha. E se cansou da monotonia, eu te darei tudo que ele não te dá. Dime, dime, dime se tu queres andar comigo. Já não importo de ser seu amigo. E se prefere vou te dar um papo, baby, porém sem nenhum contrato. Dime, dime, dime se tu queres andar comigo. De tudo, tudo eu vou viver contigo. E se prefere vou te dar um papo, baby, porém sem nenhum descanso. Se crê em coincidência, você sabe bem que tenho muita paciência. Falamos de amor, esqueça agora essa inocência. Nós temos aventura, química e até ciência, bebê. Tu me toca e eu te toco sempre tão bem. Se quiser tirar a roupa, eu tiro também. E na mesma hora e no mesmo lugar, nós dois juntos sempre até o amanhecer. Dime, dime, dime se tu queres andar comigo. Já não importo de ser seu amigo. E se prefere vou te dar um papo, baby, porém sem nenhum contato. Dime, dime, dime se tu queres andar comigo. De tudo, tudo eu vou viver contigo. E se prefere vou te dar um papo, baby, porém sem nenhum descanso. Você brinca comigo sem medo do perigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. No, tô me goloso de amor. Dime, dime, dime se tu queres andar comigo. Já não importo de ser seu amigo. E se prefere vou te dar um papo, baby, porém sem nenhum contrato. Dime, dime, dime se tu queres andar comigo. De tudo, tudo eu vou viver contigo. E se prefere vou te dar um papo, baby, porém sem nenhum descanso. Yeah.